Seja bem-vindo a mais uma edição do melhor podcast do Brasil. Eu sou o Izzy Nobre. E eu sou o Evandro Morrendo de Freitas. Caralho, tamo doente ao mesmo tempo. Como é que é isso, Evandro? Mano, isso é o vírus, né? O vírus, ele entrou pelo Skype, tá aí. Mas é, fiquei eu doente. Eu acho que eu sei que parece país de porra não chove, mano. São Paulo. São Paulo não chove mais. É que tá chovendo direto. Aí então, já. Então, é a explicação. Não tem ponto de correr. Não tem lógica nenhuma. Eu acho que eu fiquei doente primeiro, aí o meu vírus passou pelo microfone, pelo Skype. Eu coloco esse filtro aqui na frente do microfone, mas pelo jeito ele não impede que o vírus da gripe seja transmitido pela rede intermundial de computadores, que é a internet. Agora é o seguinte, essa gravação vai ser... Essa edição, a gravação é de boa. A edição vai ser uma beleza, porque eu vou ter que dar mute aqui quando eu dou uma pigarreada, uma tossida, e você também, só que sempre a gente escapa um ou outro. Uhum. Então, se escapar aí na edição, você entenda que a gente tá se esforçando aqui pra gravar a parada, mesmo estando doente pra caralho. Beleza? Minha garganta tá uma bosta. Evandro, o que não está uma bosta são as nossas belas Olimpíadas, né? Pô, os últimos dias estão maravilhosos. Inclusive, talvez seja por isso que a gente tá doente. Muitas pessoas de fora do país vindo, trazendo vírus de outros continentes e tal. Pode crer. Pra festa olímpica brasileira. Primeiro a gente fez uma Copa do Mundo, né? A gente recepcionou o mundo com a Copa. E agora, novamente, com as Olimpíadas. Acho que nunca teve isso, de Copa do Mundo e Olimpíadas seguidas assim no mesmo país. Eu acho que nunca teve. Sim, cara, a galera critica pra caralho, mete o pau, fala, porra, enquanto isso não tem escola, não tem hospital. Como se o dinheiro fosse o mesmo, tá ligado? Como se o problema sempre vai ter, mano. O problema sempre vai ter, mano. Não existe país sem problema. Tipo, mano, já tá... Não adianta. É que eu acho foda, assim, o cara critica como se realmente a política brasileira fosse honestíssima e o dinheiro dos nossos impostos fosse ótimos, ao ponto de que se não tivesse Olimpíada, o dinheiro gasto na Olimpíada fosse feito pra benfeitorias da população, sabe? Essa ingenuidade que eu acho foda, mano. Já tá aí, tá acontecendo. Vai zoar pra caralho, vai torcer pra caralho, vai torcer pros esportes que daqui a uma semana ninguém liga. Pois é, alguém ganha uma medalha num esporte qualquer bizarro, nada a ver, que ninguém nunca se importou e ninguém vai se importar dali de diante. E aí o Brasil. Lembra quando em 96 eu acho que o Guga ganhou lá na Roland Garros, acho que é o nome? E aí o Brasil inteiro se tornou fissurado no tênis? Da noite pro dia? Sim. Virou o país do tênis. Durante uma semana. Não teve uma surfista aí brasileira que alguns meses atrás ganhou alguma coisa também na Havaí? Campeão Medina, pô. Ele foi campeão mundial. Isso. Mas eu falo assim, o pessoal. Aí virou o país do surf por uma semana. É, então, mas cara, o pessoal, o pai do futebol só tem futebol. Primeiro que realmente o brasileiro ele tem mais uma afeição ao futebol, né? E pô, o brasileiro gosta, no geral, o esporte favorito é o futebol. E a acessibilidade, se o cara botar ali dois chinelos e uma garrafa pet, ele já tá jogando, tá ligado? Tá no sangue. Surf, mano, não dá pro cara jogar, o cara sair surfando no Rio Tietê, tá ligado? Não tem mesmo. ou, sei lá, vôlei, basquete até, que é mais simples, mas já requer uma estrutura. Então, cara, o bom da Olimpíada é isso, a gente vai conhecer mais esportes e muita gente vai ser... Futebol feminino, porra, tanta menina que acha que gosta de jogar, mas não tem acesso, ou que ainda tem essa loucura de acharem que é só futebol de masculino, sabe? E aí a pessoa vê na Olimpíada e tal. O bom é isso, ele é conseguir levar essa variedade de esportes pra galera ver que dá pra participar daquilo e tudo mais. É, pois é. Ah, agora uma coisa sensacional, né, que não podia faltar no nosso país. Se traz as Olimpíadas pro Brasil, vai acontecer uma dose cabalá de zoeira. Exatamente. Brasil e zoeira estão intrinsecamente conectados. E por causa disso, eu diria que essa foi a Olimpíada mais zoada, mano. É, não zoada no estilo de... Tá ruim, mas tipo, é a Olimpíada da zoeira, certamente. Torcida, porra, começou com a goleira americana lá, né? Que zoou o Brasil por causa do Zika. E aí os caras ficavam gritando pra ela, Zika! Toda vez que ela cobrava tiro de meta. Que só aqui pode acontecer isso. Passamos pela torcida, torcendo para o juiz lá no box, porque não tinha nenhum brasileiro. Eu, o juiz, era brasileiro. Aí toda vez, mano, se você virar pra alguém, você que tem contato com o pessoal de fora aí, fala, mano, os caras torcem pro juiz. o cara não vai botar uma fé. Porque o juiz, ele sempre é o ser odiado em qualquer modalidade esportiva. Passamos pela torcida cantando Brasília Amarela, do Saudosos Mamonas Assassinas, porque o lutador se chamava Mina, veja você. Pode crer. Mano, teve N situações que, só sendo... Tipo, o pessoal mandou tanto link lá no Telegram do melhor podcast do Brasil, que a gente teve que filtrar, mano, não tinha como colocar todos. Sim, é isso, a gente tem que sobre torcidas, loucuras da torcida. Pode crer. Mas, Evandrinho? Sim. Vamos pras notícias. Bora. Caralho, bateu uma onda forte. Vamos lá, começando bem, hein? A gente falou que a Olimpíada, que a gente falou que essa seria as Olimpíadas mais zoadas, a gente quis dizer claramente que zoada no sentido de a Olimpíada zoeira, né? Mas teve alguns percalços, vamos dizer assim, né? Não foi talvez a Olimpíada mais bem organizada da história. Não, a gente tem que fazer uma menção honrosa aqui pra notícia que a gente não escolheu, mas também demonstra isso, que teve a piscina verde, né? Caralho, nem entrou, né? Mano, a piscina... Porra, a piscina verde pra caralho, com alga marinha, será que porra? Parecia um aquário aqui em casa, mano, que bosta. O cara não limpa há 10 anos. Aí os caras do COI... É COI, né? Primeiro eles tentaram passar um Miguel, não foi? Sim, os caras do... Comitê Olímpico Brasileiro, acho que é COB, sei lá. Aí os caras postaram no Twitter, gente, aquilo ali não tem nada não, tá tudo tranquilo, tá sob controle. Mano, tá bom, aham. Ali foi uma piscina muito suja, caralho. Isso que é legal, mano. Eles primeiro tentaram passar um deixa disso, tá tudo em ordem, não tem nada a ver. É normal, aí... não, eles mandaram que é normal, mano. É normal pra caralho. Primeira vez na história das Olimpíadas, a piscina verde, não, super normal. Teve o lance no começo, antes das Olimpíadas, que os caras da Austrália reclamaram da Vila Olímpica. Aí o nosso bravo prefeito da cidade do Rio de Janeiro falou, porra, vou arrumar os cangurus pra eles ficarem felizes aí. Tipo, quando o próprio prefeito da cidade cede, leva uma crítica na zoeira desse jeito, mano. Daí você tira, isso determina o tom, mais ou menos, da parada. Mas olha só, pra você ter noção, né, piscina verde, né, canguru na Vila Olímpica, teve um problema um pouquinho, eu diria que foi um problema um pouco mais embaraçoso. Não é tão, mas mostra que é o brasileiro. Olha só, isso você falou bem. Ele mostra que o brasileiro dá um jeito nos problemas que surgem por causa do seu próprio falta de preparo. Organização perde chave de cadeado e porta do engenhão é aberta com a ajuda dos bombeiros. Os caras tiveram que usar uma única... Olha isso. Caralho, tá difícil. Sou letrado. Hoje eu sou o analfabeto do podcast. A falta de uma chave para abrir o cadeado do portão da área leste do Engenhão impediu o acesso de centenas de pessoas que haviam comprado bilhetes para aquele setor para a primeira partida dos Jogos Olímpicos do Rio. Primeiro de tudo... Já começou cagado, né, mano? Cara, essa frase, mano, é uma frase de 500 linhas, porra, Estadão. Vamos fazer direito aí. A gente já não lê muito bem. Os caras não ajudam também, mano. Elas foram orientadas a circundar o estádio e procurar o acesso oeste. Você entendeu, Izzy? É que você provavelmente aí no Canadá, até quando você morava aqui no Brasil, você não devia frequentar esses estádios de futebol. Não. Só que assim... O estádio de futebol, o único estádio de futebol que eu fui na vida foi o do International Superstar Soccer. Explica aí. Olha aí, ó. Aí tá vendo, Engenhão é o estádio lá, né? E, cara, sempre eles colocam assim, setor norte, setor sul, setor leste, setor oeste. E é longe para caralho o setor do outro, porque afinal é um estádio de futebol, que é grande. E aí o que acontece? A parada tava... Os caras chegou pra entrar, aí o malandro... Então, cadeado tá fechado aí, a gente não sabe onde tá a chave. Aí qual que foi a orientação? Vai pro outro portão. Vai pro outro lado. Mano, é muito rolê, maluco, sério. Ai, caralho, é muito rolê. Essa galera andou muito pra chegar no portão. E o pior é que assim, não é que você vai... Normalmente você tem o setor, sei lá, arquibancada vermelha no Morumbi, que é o estádio que eu vou aqui do São Paulo. Aí você entra no portão próximo ao seu setor. Se o portão que você vai entrar tá fechado e o cara te orienta aí no outro setor lá no oeste, como foi o caso aqui... Puta que o pariu! Não! E não é que você vai entrar lá, você vai andar até a puta que o pariu e vai entrar pro estádio. Você vai ter que entrar lá, dar a volta por dentro pra chegar no seu setor, tá? Então essa galera andou duas vezes mais do que precisava. Pode crer. Aí caralho, que tiveram que fazer. O problema foi resolvido apenas 12h20 dessa quarta-feira, quando bombeiros chegaram para romper o cadeado com a tesoura. Por algum motivo, os caras explicaram tesoura. Eu nunca vi uma tesoura desse tipo aí. Tá aí o link no post. Já viu uma tesoura desse tamanho aí? É, tinha que estar entre aspas, né, mano? Né, Estadão? Eu acho que isso se chama alicate, mas tudo bem. Minutos antes, funcionários do Rio 2016 negaram que o incidente fosse aquele e apenas informaram tratar-se de um problema operacional. Ô, oh, caralho! Então, tá cara, assim... problema operacional, meu cu! Esse é o MO, mano! Não, os caras da piscina verde mandaram a mesma coisa. Não, é assim mesmo, é normal, piscina verde. Não, a piscina não tá verde não, é só um problema operacional. Os caras chegam pra jogar futebol, não tem trave de um lado, não, é assim mesmo. É. Tem nada a ver. Cadê a trave? Não, nova modalidade de futebol olímpico, é assim, só uma trave. Como é que tava faltando a trave? É que teve um problema operacional. Mano, como assim, Brasil? Eu vou usar esse desculpa pra tudo, mano. Cheguei, não fui trabalhar ontem, não, a chefe me liga, foi um problema operacional. tava doente? Não, chefe, eu tive um problema profissional. Ah, mas, mano, o cara brasileiro é a foda. A mulher mesmo. Chega em casa, o cara tá comendo uma puta na cama do casal. Não, foi um problema operacional aqui, não tem nada a ver. Que isso aqui? Problema operacional é muito bom, mano. Alguns torcedores que chegaram para a primeira partida dos Jogos Rio 2016 entre as seleções de futebol feminino da Suécia e África do Sul demonstraram contrariedade com a situação. Ficaram putos, basicamente. Os caras não engoliram a história que foi um problema operacional. Alguém falou, problema operacional é o meu cu. Operacional é muito bom. Ai, caralho, que desculpa boa, mano. E após... Cadê? Fechei aqui a janela sem querer. O movimento na região do estádio agora é tranquilo. Após esse jogo, será a vez da seleção brasileira entrar em campo pela primeira vez, se não trancarem a outra porta lá. Às 16 horas, a equipe liderada por Marta e dirigida por Vadão vai encarar a China no Engenhão. Vadão. Eu lembro da Paula Vado, lembra? Paula Vado. A gente tava fazendo uma live. Ah, tava todo mundo do 99 Vidas, não foi? Tem gravado isso aqui, peraí. Rapidão. Eu juro. Deixa eu achar aqui rapidão, que eu vou botar o link. Peraí. Do CS, do. Exatamente. Deixa eu só achar aqui rapidão. Peraí. Mano, Paula Vado. Mano, eu não consegui falar mais nada, você viu? Eu realmente fui vencido por esse trocadilho, porque eu não consegui falar mais nada aqui. O link no post aí pra contextualizar como a gente tava falando, na partida de CS, tava eu, o Juras, o Evandro, acho que o Bruno tava lá também, não tava? O Bruno tava não. Tava eu, o Juras e o Evandro, o pessoal do 99 Vidas. E aí o pessoal no chat da live stream, né, assim, você tá jogando um jogo e o pessoal pode interagir através do chat. O pessoal tava mandando, pedindo um abraço pra esse e pra aquele fulano, né, pra ter o nome ouvido na live e tal. E aí começaram os engraçadinhos mandar trocadilho, alguém pediu um abraço pra Paula Vado. E eu não aguentei, mano. Mano, bons tempos de live. A gente tem que voltar a fazer live, cara. Tem que fazer. Comentários aqui, tem alguém zoando? Zero comentário? Tô surpreso. Realmente não tem, mano. Pô, a pessoa deixou passar. Eu acho que eles estão no sistema de moderação e aí ninguém aprovou, tá ligado? Caralho, como assim, mano? Nenhum comentário, fiquei surpreso. Tava esperando mais coisa. Tava esperando a galera tirar uma onda com isso aí. Pois é, eu acho que o Estadão que tá sabotando a turma aí, a turma que deve ter criticado o governo, falando que não teve problema profissional. É, meteram a Dilma, falaram que a Dilma roubou a chave pra não rolar o jogo. Não, agora não é mais a Dilma, é o Você Sabe Quem. Não, mas vamos falar que a Dilma escondeu a chave por vingança, porra. Sim, mas a gente comentou do comportamento da torcida, que é maravilhoso, teve essa também, né? A galera tava com cartaz fora Temer, e aí eles tomaram no rabo, tiveram que sair de lá. Aí no outro dia tinha uma galera, fora Você Sabe Quem. Aí você vai mandar um cara desse embora como, mano? Cara, não tem como. O brasileiro, a zoeira é uma força da natureza. Não tem como você impedir. Não, teve uma galera que foi com camiseta, tá ligado? Um com a letra F e outro com a letra O. Aí ficava um do lado do outro. Assim, você vai tirar o cara do estádio porque ele tá com a camiseta com a letra F? Não pode, mano. Não tem como, né, mano? Chega os homens, todo mundo se mistura. É, aí fica. Já era? Toffer Emer. Meu nome é Fernando, senhor. Mano, brasileiro maravilhoso, você é louco. Ai, a gente se fode, mas se diverte, mano. Como sempre, mano. Falando aqui, ó, indo já pra próxima notícia, comentando do comportamento da torcida brasileira. Tivemos na final do Salto com Vara, olha aí o trocadilho já vindo. Um brasileiro e um francês. E o brasileiro era aquele underdog e tal, que nunca tinha saltado tal marca. Uhum. O francês era o mega, o cara ferrado, que era... Tinha o favoritismo todo do seu lado e tudo mais. E aí o brasileiro acabou ganhando. Uhum. O que foi foda, porque de novo aconteceu aquilo. Ele tava no Twitter na hora, assistindo na TV, comentando. E todo mundo, caralho, francês filho da puta, o brasileiro vai passar a vara em você. E não sei o que, blá blá blá. E aí, cara, o brasileiro tema, ele tá tão acostumado à parada do futebol que inevitavelmente ele traz aquela energia pros outros esportes também. Não, e essa parada, tipo... o foda é que assim, quem não vai em estádio tudo, a galera tem uma parte de torcida organizada que é meio violenta e tudo, mas realmente quer matar o adversário. Mas eu vejo muita gente de. O cara vai, enquanto tá no campo ali, é inimigo foda. Uhum. Xinga pra cacete, quer. Mas a galera sai, se toma, se abraça, zoa saudavelmente, sabe? Só que lá fora. Treino no MMA, que os caras estão praticamente se matando com os próprios caras. O cara tá sem o dente. Mas depois, porra, valeu aí, boa luta. Se abraça, vai no churrasco, tá ligado? Só que lá fora, torcidas gringas em geral, não tem esse tipo de coisa. Tem. É respeito de todo lado, sabe? Não importa que eu tô numa final de Copa do Mundo contra o cara, os caras vão respeitar. Eles entendem que é só. O espírito olímpico, e o respeito. De forma geral é assim mesmo. E aí, como você falou, brasileiro é brasileiro, né? Tava nesse final do salto com vale, a torcida brasileira vaiou pra caralho. Acabou que o brasileiro acabou ganhando medalha de ouro. e o francês medalha de prata. E diante disso, temos a próxima notícia. O que aconteceu? Le Monde, que é o... Como pronuncia isso? Você manja Le Monde, francês? Acho que é Le Monde mesmo, Le Monde. Beleza, diz que técnico francês sente de força... É Le Monde, tá ligado? Le Monde, é. Francês, sim, mano. É, inglês já não é cavalo, imagina o francês. Pois é. Francês só sei fazer o que... a música lá do... Como é o nome das minas lá, cara? Moulin Rouge. Le Monde diz que técnico francês sente forças míticas, talvez candomblé, caralho, ao explicar derrota no salto com vara. Aí vem um coach dele, país bizarro. Caralho, zoou o Nike, filho da puta. Não, você imagina ele entrando no avião, tá ligado? Pra ir embora. Aí, a última coisa que ele faz é dar uma olhadinha pra trás assim e fala, país bizarro. Caralho, como assim, mano? O cara ofendeu nós. Que papo é esse? Aí tem o nome do safado aí, ó. Philippe blá blá blá, treinador de Renault Lavelier, que foi o cara que perdeu. Renault Croissant, que perdeu, Philippe Soufflé e Renault Croissant. É, o... Asterix e Obelix. Atleta... Atleta que perdeu o Obelix, atleta que perdeu o no salto com vara para o brasileiro. Thiago Braz, da Olimpíada do Rio. Tem uma coisa... Já fizeram cagada e a gente chegou só agora, ó. A versão original dessa reportagem atribuía erroneamente ao técnico. Ó, não foi o técnico, a gente tá aqui xingando o cara. Já mas era. Quem falou das forças místicas, talvez o candomblé, para explicar a conquista do salto com vara, a frase é de autoria do próprio repórter do Le Monde. Rapidamente, a gente vai esquecer, hein? Essa notícia e a anterior foram ambas mandadas pelo mesmo brother, o Paulo Barquinha, lá no Telegram, lá do melhor podcast do Brasil. Continua. Gente, Paulo Barquinha, que eu sempre leio Braguinha, não sei porquê. Na verdade, quem disse isso não foi o técnico. É que a primeira aconteceu um desencontro de informações aí, como a galera não manja muito de francês igual a gente. Quem falou essa parada foi um repórter lá do jornal. E aí quem traduziu pro brasileiro, pro português, achou que tinha sido o técnico que tinha falado, entendeu? Rolou essa loucura. Tanto que eu tuitei a notícia e veio uma galera falando, ah, beleza, mas quem falou não foi o técnico, foi o repórter. Enfim, o cara... Tá aqui, ó. Surpreso com a vitória de Thiago Braz no salto com vara na última segunda-feira, o técnico atleta adversário francês, Asterix, quase em tom de admiração, disse que o Brasil é um país bizarro, segundo a entrevista do jornal Le Monde. Aqui já é a versão escrota da notícia, a versão errada. Uhum. Thiago conseguiu um salto de 6,2 metros, afirmou o técnico em entrevista ao periódico francês. Segundo o jornal, inconscientemente, o técnico sente forças místicas, talvez até as do candomblé, para explicar a conquista. O foda é que, assim, tem uma frase... Deixa eu achar só exatamente aqui, ó. Se Macumba ganhasse jogo, o Campeonato Baiano terminava empatado. É curioso que... Já ouviu essa frase? É curioso, claro. É curioso que a Bahia tem a fama, né, das religiões afro-brasileiras, mas quando eu morei em São Luís, mano, na real, a capital brasileira da Macumba, candomblé, essas coisas tudo, é uma cidade chamada... Como é? Imperador Codó, eu acho, no Maranhão, onde tem, tipo, os maiores... Deixa eu ver aqui, maior centro desse tipo de religião e tal. Mas a Bahia tem essa fama. Sim, sim, é. Os caras ficam falando, ah, baiano é macumbeiro, sei lá, não sei o quê. O foda é que a maioria não conhece, né, cara? O pessoal usa como macumba uma parada pra denegrir e tudo mais, mas é uma religião que eu acho maneiro. Eu já fui pra conhecer, e principalmente os tamborzão, eu acho animal. A batucada dos tambores. Porra, mano, olha só, eu nasci em lar cristão, né, como eu já falei em vários podcasts e tal. E o pessoal cristão, eles têm muito preconceito. É, porque eu desconheci, né, cara? Você vai numa encruzilhada, você vê um monte de comida, pinga, farofa, o cara fala, mano, que porra é essa daqui? Eu como a hoxa lá e tomo vinho dentro da igreja, que é um lugar seguro, como é que esses malucos saem pra rua pra fazer oferenda, sabe? E sempre rola esse preconceito com desconhecido. Uhum. Pois é, então, eu morava num local que tinha um terreno de macumba candomblé, não sei qual que é o nome correto da prática que eles faziam lá. E, cara, acho que era sexta-noite, tinha lá, né, a reunião espiritual dos caras. E você dava, tipo, a casa era próxima da minha casa e dava pra ouvir a batucada e tal. E eu lembro que alguém da igreja, eu nem sabia o que era, né? Aí alguém da igreja foi lá em casa num dia que tava rolando isso e falou pros meus pais, olha, isso aí é macumba e tal, temos que orar aqui pra pedir a proteção espiritual e tal. E cara, desde esse dia pra frente eu sempre tinha medo quando eu começava a ouvir os tambores batendo. Porque os caras demonizam a parada, saca? Sim, sim. Sendo que é uma puta religião de boaço, os caras pregam bem, como na real toda religião, né, mano? Tem um ou outro safado, mas no toda geral, religião, na sua essência, prega o bem. Tipo, não tem por que ter medo de uma coisa que você não conhece. Mas continuando aqui, ó, nas redes sociais o técnico ficou em segundo lugar. Cara, resumidamente é isso. O cara falou bosta. Teve também o chororó, porque ele reclamou das vaias das torcidas. Deixa eu ver se tem na notícia aqui. O cara que perdeu, o francês que perdeu, trouxa. Ele se comparou àquele cara que peitou o Hitler, manja dessa história aí? Sim, Jesse Owens, eu acho que é o nome do cara. Exatamente, aqui ó, ele reclamou das vaias e chegou inclusive a se comparar com o Jesse Owens, o lendário velocista negro americano. Pouco exagerado. Pois é, não, tá pouco valorizando, maluco, sua prata safada aí. Fez história em 1936 a confrontar a supremacia ariana de Adolf Hitler. Em 36, a multidão estava contra Jesse Owens. Nós vimos isso desde então, temos que lidar com isso. Mano, de novo, o cara precisa entender que ele tá no Brasil, jogando numa final contra um brasileiro. É lógico que vagabundo vai vaiar, tá ligado? E aí depois ele ainda falou assim, a França tá tentando sediar as Olimpíadas, sei lá, 2024, nos vemos lá. Tipo, ameaçando, sabe? O brasileiro vai lá e a gente vai vaiar também, hein? Fique esperto. Mano, se o cara, o francês vai ao brasileiro, é capaz do brasileiro vai ao francês de volta, tá ligado? Mano. No meio da corrida, hein? Mostra o dedo, mostra a bunda e se foda. Mostra a bunda. Que nem aquele macaco lá. Pode crer. O macaco do GIF. Aí tem aqui, ó, a empresa francesa também repercutiu as críticas de Asterix na rádio e TV local. Comentaristas disseram estar escandalizados com o comportamento do público. Mano, francês. Segundo Le Monde, o saltador francês saiu da sua bolha de concentração, excedida pelas vaias do público carioca, que encorajava o seu protegido ao mesmo tempo que desestabilizava os adversários. Mano, os caras no UFC gritam, vai morrer. Porra, tô ligado, mano. quando o cara vai lutar com o Anderson Silva, aí a torcida grita, vai morrer. E esse maluco tá com medinho de vainha da torcida no estádio, mano. Aí foi isso aí que aconteceu. Chamou a gente de macumbeiro e falou que a torcida... O país é bizarro. É. Os caras tão de hóspedes no nosso país. O filho da puta nem banho não toma e a gente que é bizarro, tá certo. É, toma, filho da puta, Asterix. Os caras vêm no nosso país, tá ligado? Às vezes comem nossas mulheres. Não é não? Tem um monte de gente que vem de lá. Às vezes não. Os caras vêm pro Brasil pra fazer turismo sexual, esses caras da puta. Sexual, é. Aí vem falar de nós! Vai vender pão, caralho. Passa um desodorante, filho da puta. Vai vender pão, seus viados. Pão francês. Mas você sabe que lá na França eles não chamam de pão francês, chamam só de pão, né? Aqui, ó, porra, olha esse cego aí. Indo de pão para pastel. Ou ainda nas varas. Sim. Olha isso, mano. Atleta... O que mais que aconteceu isso no salto com vara? Atleta japonês do salto com vara nega que pênis tenha sido motivo do mau desempenho. Cara, você viu? Você viu o vídeo, mano? Não. O bom é se você tirar o trecho da frase, salto com vara, fica a frase assim, ó. Japonês nega que pênis seja motivo do mau desempenho. Após ficar revoltado... Cara, que merda. Após ficar revoltado com o polêmico mundial, Hiroki Ojita declarou que... Esse não foi o cara que fez o Metal Gear Solid, não? Não, foi o Kojima. Ah, sim, tá certo. Declarou que conseguiu ver o lado engraçado da história. Mano, só tem um lado engraçado dessa história, porra. Porra. Mas caralho, você olha o vídeo e a foto, não tem como, mano. Olha aí, caralho, o vídeo, mano, o vídeo deu em mim, brother. O atleta japonês de salto com vara, Hiroki Ojita, ficou abismado nessa terça-feira com a repercussão das imagens um tanto inconvenientes de sua prova nas Olimpíadas Rio 2016. Após aparecerem diversas manchetes como esportista que derrubou a vara com o pênis, ou então a vara com a vara, o homem que gostaria de ter um pênis menor. É foda, né? O cara, mano, sabe o que é foda? Tipo, ele é japonês. E japonês não é muito... Não são conhecidos. Só eu que de bengala, tá ligado? Aí o cara ainda fica conhecido como o homem que gostaria de ter um pênis menor. Porque foi um certo problema, né, mano? Olha só. Ele deu uma parada dessa e fala: não, caralho, não fala isso, não. Eu não gostaria de nada, não. Ai, meu Deus do céu, mano. Vamos lá, deixa eu ver aqui, continua aqui, peraí. Tudo bem. Tudo bem se fosse verdade, mas tenho que dizer que fiquei devastado que tenham ido tão longe e me ridicularizado tanto. Até porque os japoneses são os caras que curtem as paradas de honra, né? Tem tudo. É importante essas coisas pra eles. Aí, de novo, eu tenho um que não conhecia o Brasil. Eu nunca pensei que a mídia fosse me derrubar assim. Caramba, é um novato. Só consigo ver o cara lá do Velozes e Furiosos, tá ligado? Bem-vindo. Aí tem o vídeo lá embaixo, né? A reação dos fãs, cara, sempre que eu vejo esse vídeo, dói em mim, mano. Pá! Dobrou, cara, não, a cara dele. Você viu que doeu, sim, mano? Ele, cara, a piroga, só a cabecinha, tá ligado? Bateu na vara, é louco, dobrou pra cima. É um lugar que tem que mexer com muito carinho. Ah, dobrou em dois. Caralho, mano, aí, ó. É legal que esse vídeo tem um vai e volta, olha aí, ó. O sim, cara ficou. Cara, você vê na cara dele que doeu, mano. Pra cacete. O pior, sabe o que é? É que ele já tava fudido, porque se você vê a parada, ele bateu com a canela e o joelho e a coxa, sim, na vara, então ele já tava fudido. Aí depois ele bateu a vara. Ele bateu a vara na vara. A reação dos fãs do esportista foi bem humorada. Eles responderam que ele não deveria se preocupar com a situação e que todos passam por, entre aspas, acidentes. Às vezes coisas acontecem. É incrível que você tenha competido no palco do mundo. Então levante a cabeça, qual das, e continue saltando alto, escreveu uma japonesa. Mais tarde, o atleta declarou... Consegui... Caralho, tem que ir no fonoaudiólogo, tá difícil. Declarou que conseguiu ver o lado engraçado da história. Só tem um lado engraçado, mano. Assistindo novamente, posso dizer que foi muito engraçado mesmo. Eu achei que foi engraçado da primeira vez que eu vi. De acordo com um especialista... Caralho, chamaram um especialista em piroca? O que eles precisavam de especialista? De acordo com o especialista ouvido pela emissora BBC, o flagra, que foi motivo de comentários mandar fora, foi um caso de ângulo da câmera. Ângulo da piroca, eu diria. Que foi, o ângulo tava errado. Tava 90 graus com a perna. Esse que foi o problema. Ele já tinha encostado na barra. Acho que o tecido da roupa amassou e ele foi pego na posição errada. Não, mano, não é. Não é não, porque e a dor? O cara tá falando que bateu no tecido. E a cara dele de dor? Foi a piroca, mano. Foi a piroca. Olha lá, olha lá. Vê o vídeo aí no replay de novo. Eu não sou especialista, mas eu acho que eu tô manjando mais do que esse maluco aí. Ó, isso é a piroca, mano. Tá manjando, Luiz? Ele foi tomar. Ah, piroca. Mano, isso deve ter sido, porra. Aí, ó. Ter sido o quê, caralho? E se desculpa é quando o cara tá. Não, mas esse cara. Não, mano, esse é cara quando o cara tá na escola de pau duro e tá. Não, isso aqui é o. Porra, moletom, lembra o cara de moletom aí? Pode crer. Eu fico sozinho, ficava com medo da porra. Pode crer. Se liga, esse cara precisa entender o seguinte: a Olimpíada, ela eterniza momentos. Você entra pra história, ó, por exemplo, o Bolt é um cara que ele vai lá e vai ganhar medalha pra cacete e vai ser lembrado como a Olimpíada que o Bolt ganhou X medalhas. O Phelps também. Esse japonês, ele tem que agradecer a Deus que ele bateu a piroca na vara, porque na outra Olimpíada, quando tiver o salto com vara, a gente vai falar, porra, lembra na época na Olimpíada do Brasil que teve um japonês lá que derrubou a vara com pinto? Querendo ou não, ele entrou pra história do esporte dele, tá ligado? Foi que nem aquele cara, eu acho que foi nas Olimpíadas da China, de Sydney, em 2000, o Eric Musambani, você lembra desse cara? Não, o que ele fez? Eric Musambani, eu vou te mandar o vídeo aqui, botar o link no post aqui também. Peraí, deixa eu só parar aqui e botar o link no post antes que eu esqueça. O Eric Musambani era um cara que foi competir pela Guiné Equatorial, né? Na natação. Só que eu vou botar o link pra você ver, que eu acho que ele não é exatamente um nadador de nível olímpico. Dá uma olhada aí. Abrindo. Então, o que ficou pra trás pra caralho? Olha aí, ó, vídeo. Até agora normal, ele nada direito. Vai vendo. Nada de rio, beleza. A virada. Não, nada de rio, ele tá nadando errado, já que tá a cabeça pra fora o tempo todo. A musiquinha. Vai vendo. Caralho, os malucos olhando, mano, de fora, falando, caralho, que é aquilo. Mas ele bateu o recorde de maior tempo na piscina durante essa, como é que se diz? Olha isso, mano. Nossa. Não, caralho, não aguentou não, ele não tava preparado. Não, o recorde é muito bom, que quando ele vai dar a primeira virada, o recorde mundial é 22. Ele já chega em 40. Na metade do caminho, tá ligado? Vai ficando melhor lá pra frente, quando ele começa a perder. Nossa, o fôlego. Ele tava preparado, nem fudendo. Ele tava todo... Não, mas ele entrou pra história. Eric... Ah, exatamente, entrou pra história. Não é só de medalhas que é feito a Olimpíada. É, de momentos como esse. Tipo, o cara que ganhou medalha de ouro... Nessa natação aí, quem é que sabe? Eu ainda lembro do cara, desse maluco aí. Mano, ele tava quase morrendo no final. É louco, mano. Ele deve ter dado câimbra, maluco, pra ele parar assim. É, ele tava só no braço, ó. Deve ter rolado câimbra no final. No final ele tava só no braço, pode crer. Muito bom, eu. Eric será lembrado pela eternidade. Exatamente. Quando o técnico for falar, ó, você tem que treinar pra não ficar que nem o Eric. Eric the Eel. Eric a enguia. O técnico vai chegar pros saltadores com vai, arruma essa piroca aí, maluco. Pode crer, o seu vacilo é o aprendizado das próximas Olimpíadas, né? Tipo, nunca mais mandar. Nunca mais eu acho que a Guiné Equatoriana mandou um cara que aprendeu a nadar no dia anterior, entendeu? Exatamente. Não, gritaram lá, alguém aí sabe nadar? Ele, opa! Eu, okay. Mandou aquele opa. Não, sobre o japonês ainda, o maravilhoso também que vai estar linkado aí no post é a capa do nosso Meia Hora, né, Izzy? Esse patrimônio nacional que meia é hora jornal. É genial. Tá aí, ó, a manchete dele. Caralho, olha aí, eu mandei o link do computador, fi. Deixa eu upar a imagem aqui pra você. Esqueci que eu tinha aberto. Eu mandei a imagem pro Izzy. C2./área de trabalho. Caralho, bem feito. Coloca... Olha, eu vou mandar aqui o screenshot. Olha como o Evandro mandou um link pra mim. Coloca. Como o Evandro me manda um link pelo Skype. Pelo desktop. Jumento do caralho. Mano, o cara que chama de internet. Parece a minha tia, porra. A minha tia. Parece a porra. Eu já recebi muito link assim por e-mail. Não, é que normalmente eu não faço isso, mas o cara mandou pelo Telegram, tá ligado? Aí eu só peguei a imagem e arrastei pro navegador. Mas eu te mandei certo aí, ó. Sushizinho do Japa ajudou o brasileiro a mostrar quem é bom de vara, mano. Cara, os caras do Meia Hora são, sério mesmo, eles são talvez os melhores comediantes do país. Na moral. Sim. Sem exagero. Escrito, redatores, porra, os gente. Os caras do Sensacionalista, os caras do... Como é o nome do jornal? Não, meia hora. Tô confundindo no jornal. Aí tem ali em cima o o nome do cara. É, Hideo Kojima derrubou o sarrafo com seu Jaspion e ficou de fora da briga de medalha, esse mano. Caralho. Aí vem aqui ó, o Thiago brasileiro lá que ganhou. Thiago usou a tática do violino, virou a cara e meteu a vara. Mano, eles são impulsos. Não é que eles fazem uma brincadeirinha na capa, tá ligado? Todas. Não, eles zoam o negócio inteiro. Sim. Aí tem aqui, ó, porrada de ouro. Pão francês hoje é pão freguês. Mano, é muito bom, você é louco. Ciclista do Kosovo vem atropelado e cai Kosovo no chão. Eu acho, eles não têm limite, tá ligado? Tipo a quinta série, é coisa baixo calão, é palavrão, tá ligado? É loucura, mano. Caralho, é genial, mano. É genial. E aí, qual a próxima notícia mesmo, cara? Já me perdi aqui, então tá. E já que estamos no Brasil Olimpíadas e sempre a gente homenageia aqui no melhor podcast do Brasil, qual gloriosa corporação, Isinobre? A polícia brasileira, certamente que ela ia se envolver em algo, só que dessa vez ela pegou os engraçadinhos. O que que aconteceu? Os caras tentaram ser mais malandro que os brasileiros, não deu certo. Mano, é o velho esquema, quem zoou os zoadores? Exatamente. Vocês nunca serão. Então, aqui ó, antes de você ler a matéria, deixa eu contextualizar aqui, porque no momento que esse podcast sair na semana que vem, de repente o pessoal já esqueceu da história toda, e tem que dar uma certa contextualização. O que acontece é o seguinte, o grupo de nadadores americanos sumiu, né, por várias horas, num dia, acho que no dia 14, né, de agosto. Ah, e só foi aparecer na Vila Olímpica, tipo, na manhã do dia seguinte, tá ligado? E aí todo mundo ficou, caralho, cadê os caras, mano? Os caras sumiram e tal. Sabe o que foi isso aí? Problemas operacionais. É, foram problemas operacionais. O que acontece, né? Americanos têm problemas operacionais e somem durante uma noite. Os caras falaram que foram assaltados, mano. A mão armada. Malandro, tudo. É o que a gente falou. Quem quer ser malandro pra cima dos malandros? Aqui, ó. Não vai rolar. Polícia disse, polícia diz que houve confusão, entre aspas, e não assalto envolvendo nadadores. Porque, como o Izzy falou, os caras saíram, fizeram merda, aí voltaram e falaram de porra, estamos no Brasil, Rio de Janeiro, vamos falar que fomos assaltados. Nós, americanos, você acha que não vão acreditar na gente? Aí tem aqui, ó. Segundo o testemunho, eles teriam danificado a porta do banheiro de posto. Segurança diz que apontou uma arma para impedir que eles deixassem o local. Eita. A Polícia Civil informou nesta quinta-feira a produção da TV Globo que não houve assalto, porra nenhuma. Porra nenhuma foi eu colocando a Pô, já, eu fiquei desesperado, caralho, o Jun chutou o pau da barraca mesmo? Porra, seria... Qual, seria mais... Imagina a notícia, mano. Ai, caralho, não posso ir. Garganta tá rodando. Peraí que eu vou, olha que eu vou tentar aqui, ó. Gil. Olha aqui, ó. Vai, caralho. A polícia se vem pra morar nessa quinta. A produção da TV Globo que não houve assalto. Mas uma confusão envolvendo quatro nadadores em um posto de gasolina. Mano, posto de gasolina, a galera vai pra beber, não tem como. Na Avenida das Américas, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Tijuca. A informação foi divulgada após o depoimento do segurança do posto de gasolina. Eles contaram à polícia que no domingo, às 6 horas, o taxista parou no posto com quatro homens no carro. Ele reconheceu o nadador Ryan Lotcher como um dos atletas que estavam no veículo. Eu não entendi muito bem essa primeira parte. Eles voltaram lá depois, foi isso? Cara, eles odiaram. Deixa eu ver aqui, peraí. Aí depois eles voltaram lá e o cara reconheceu? Não. A informação foi divulgada. Ou o cara já era, viu na TV? Não, viu na TV, pô. Os caras são atletas famosos. Então, beleza. Falo que tava os amigos do Phelps lá na loucura. Uhum. Ele relatou ainda que foi chamado pelo gerente para conter uma confusão no fundo do posto. Uhum. E que quando chegou ao banheiro encontrou a saboneteira. Ó, bastante CSA, hein? Encontrou a saboneteira, a papeleira, a placa informativa e a porta danificada. Cara, o cara tava bebo bosta, esse cara tava incontrolável. Mano, o cara tava na loucura. Caralho, americano no Brasil bebendo corote, tá ligado? Imagina um americano que nunca bebeu, só bebe cerveja na vida, mandando um corote. Só bebe Budweiser. É. Em seguida, mandando ver um corote. Mano, corote. Explica o que é o corote, isso, pra quem é de ser aqui. Mano, eu nem sei ao certo. Talvez não conheça. Explica você, nem eu sei ao certo, mano. Corote é uma bebida pinga. É tipo uma 51, mas de muito pobre, tá ligado? Que vem numa garrafinha pet, mano. Que coisa tipo, escrota. Não, ela vai numa garrafinha que parece uma granada, tá ligado? Tipo... Aqui, eu vou te mandar. Coloca o link no post, imagens do glorioso corote. É tipo... Mano, o corote, ele tá pra pinga, o que o Dolly tá pro refrigerante, tá ligado? É isso aqui, ó. Vê se você teria a moral de tomar uma porra dessa. A garrafa de plástico, mano. 39% de álcool. Caralho. E custa normalmente, tipo, mano, é forte pra caralho, isso é louco. Pô, e é, tipo, muito barato, tá ligado? Quanto que é o mano, corote? É muito barato essa garrafinha. Deixa eu perguntar aqui, no Twitter aqui. Quanto custa um... É, vamos fazer a pesquisa em tempo real. Os nadadores americanos estavam loucos de corote, quebrando o banheiro dos caras. E aí, o malandro foi lá atrás e viu que estava tudo quebrado. É, de acordo com a segurança, os nadadores se mostraram agressivos, lógicos, alterados e claramente bêbados. Neste momento, ele apresentou seu desistir. Ih, cara, aqui a polícia já chegou, acho que eu pulei alguma coisa. Vamos voltar aqui. Tá, tava tudo quebrado. Em seguida, os nadadores se dirigiram ao táxi, mas o taxista obedeceu a ordem de segurança para aguardar e a chegada da polícia foi... Ah, ó, eles estavam zoneando. Uhum. Vamos elucidar os fatos. Aí o segurança do posto falou, aí vagabundo, vai embora porra nenhuma não. Já chamei a polícia, pode ficar aí. Ele usou exatamente essas palavras. Aí o taxista, que não é trouxa nem nada, só quer ver você pegar fogo também, falou, mano, beleza, vou esperar a polícia. Aí a polícia chegou, e os caras estavam agressivos, e a polícia falou, esteja preso, bando de americano otário. Continuando. Na ocasião, a pessoa teria visto. Chegado... É. Paga um corote aí pra nós. Mano, a polícia chegou e pediu aquele aí, como os americanos não entenderam nada, por isso que se fuderam. Na ocasião, a pessoa teria chegado ao posto, ajudado a comunicação entre segurança e nadadores em inglês. Aí, ó, o americano tá mais perdido que o nosso Carrefour. Os americanos teriam oferecido $20 e R$100 para pagar os danos do banheiro. E foram embora às 7 horas. A PM não havia chegado no posto. Ou seja, eles ficaram detidos lá esse tempo inteiro. É, no posto. Os caras do posto falando, vai sair, não vai subir ninguém. Cara, não seria muito mais fácil... Porque é que deu a treta, né? Os caras não quiseram falar a verdade. que inventaram a história de assalto. Não teria sido muito mais fácil, olha, a gente ficou um pouco bêbado e a gente... causou... pra cara. Seria Mateus. Muito mais simples, mano. We drink corote. I know. Como seria um americano bêbado falando inglês? Corote. We had a few corotes. A lot of corotes. In my mind. A lot of corotes in my mind. A polícia militar disse que foi chamada, esteve no local e registrou o boletim de ocorrência. A PM afirmou ainda que quando os policiais chegaram no posto de gasolina, a situação já estava resolvida. Aí continua. Porra, notícia grande do caralho, maluco. Falando. É que tem tudo. Os caras estão como é que se diz? Destrinchando a mentira. Exatamente. Sabe o que eu tô ouvindo na minha cabeça o tempo inteiro enquanto a gente tá nessa notícia? Aquele maluco do Why the fuck you lying? Why you always lying? Oh my god. E a gente já pegou a versão final da notícia, né? Mas antes disso, os caras tinham voltado lá na delegação e falaram: aí, fomos assaltados, com bafo de pinga da porra. Essa é a melhor parte. O técnico americano também tá de zoeira, né, mano? De acreditar nesses malucos. Me volta quatro negros arrastados na madrugada. E fala aí, vermelho pra caralho. Esses brasileiros aí, macacos do caralho. E o cara acredita. Como assim, mano? Aí eles foram impedidos de voltar pros Estados Unidos, vão ter que. Tão fudido, o FBI já tá no meio. E é isso aí. Não tem muito o que falar, não. Foram contra a contradição. Não, é que tá, né? Porque os caras foram. Não, teve mais. Isso é o que aconteceu agora. Tá sendo descoberto, né? Que os caras foram. Tocando puteiro no posto de gasolina, né? Inclusive, eu tive que explicar pra minha esposa que o posto de gasolina no Brasil é como se fosse uma extensão de um bar, porque o pessoal vai pra beber e tal, pra socializar. Que aqui não existe isso. Sim. Mas não existe a cultura ou não existe a loja de conveniência no posto? Não, tem a loja de conveniência, mas eles geralmente não vendem a bebida alcoólica e mesmo quando vende, não tem aquela coisa de nego ficar por ali mesmo, tá ligado? Cara, aqui no Brasil é tão louco que eu já vi os caras fazendo churrasco, mano. Caralho. Te juro, caralho, o bagulho. Os caras não falam que você não pode usar nem o celular perto da parada da gasolina, não, mano. Churrasco. Como é que o cara tá. Mano, bora o melhor país, não dá não. Os caras puxou a churrasqueirinha daquelas móvel e tava fazendo churrasco perto do bagulho de conveniência do posto, mano. Pouco vacilo, é pouco vacilo. Como assim? Pouco brasileiro. O que acontece é o seguinte: dois dos nadadores saíram fora do Brasil, né? Terminaram as suas competições e já vazaram, talvez por saber que a casa estava prestes a cair. Esses outros dois aí ficaram. E aí agora o que aconteceu? Eles foram puxados pra fora do avião. Mano, o avião tava pronto pra decolar. Um juiz declarou que eles teriam que ser detidos pra prestar depoimento. Confiscaram os passaportes dos caras. Os caras não podem nem sair do país mais. E aí então, cara, que bosta. Por que simplesmente não fala a suspeita? Pô, mas também o juiz tá pouco exagerado, né? Deve ter ficado sabendo da história. Ou não, deixa eu falar. Os caras mentiram, né, mano? Reportaram um crime falso é crime, porra. Foram muito trouxa, mano. Aí, cara, e pior que se rolou pra caralho, porque o Lochte, que é o nadador principal, né, que é o cara que ganhou medalhas e tal aí. Primeiro ele tinha dito que ele foi rendido pelos assaltantes no banheiro, né? E na versão anterior ele falou que ele tava no táxi. O cara nem sabe mentir direito, porra. Tava louco, caralho. O que, mano? Ele tava louco. Foi tudo coisa da cabeça dele. Porque ele inventar ele vai achar que ele acredita. Tem que ficar campeão. Com a mesma história, mano. Você não pode dar uma história diferente, porra. Tem vídeo ainda falando aí, aqui, puxaram... ó. Vídeo contra... não, depois... Pois é, tem um vídeo dele falando, explicando a entrevista dele na praia, não é isso? Que você tá vendo aí? É. Pois é, ele deu duas histórias diferentes, aí agora tem vídeo que os caras não falaram nada porra nenhuma, tava tocando puteiro num bar e tal. Chegaram, tem um vídeo deles chegando na Vila Olímpica, e os caras tão assim, felizão, zoando, rindo e tal. Até parece que os caras foram assaltados mesmo, não, com arma na cara e tudo. Porra. O bom aqui é o final do cara, nem um brasileiro não estaria tão de boa após ter sido assaltado com arma na cara, mano. Sim. Os caras estavam tranquilos. Aqui, ó. Em entrevista às agências de notícias americanas, o pai de Lotte diz não entender a polêmica em relação ao caso e comentou que o filho ia comprar uma carteira nova. Aí vem. Estou feliz porque ele está salvo. Foi uma experiência desafortunada para ele e para os outros três. Não sei por que tanta controvérsia. Eles foram simplesmente tirados do táxi e assaltados. Tipo, o cara coloca como se isso fosse normal no Brasil, tá ligado? É, pois é. Tava ali. E aí você foi assaltado, nada demais, gente. A principal coisa é que ele tem muita sorte de estar em segurança e tudo bem. E tudo que levaram foi o dinheiro e a carteira. Mentiroso, só do caralho. Porque why o cara tentou subornar. É, tentou subornar ali, ó, o trabalhador que tava no posto de gasolina. trabalhando honestamente. O pessoal tá mandando, essa história tá pipocando agora, então eu tô mandando vários vídeos aqui, tem um vídeo aqui de 8 minutos que mostra aparentemente a confusão inteira. Olha aí, Evandro, olha aí, olha. Breaking news aqui no melhor podcast do Brasil. Americano tentando mudar o chapéu em brasileiro, nunca serão. Não, que não dá, mano, o cara tava muito errado. E essa daí, ó, pra compensar as outras, tem 260 comentários. Eita, caralho, porque agora a galera tá revoltada, né, mano? Aí é foda, o primeiro comentário aqui, ó. Com muita coisa pendente na justiça, ficam dando importância para uma besteira dessas. Por que não vão atrás de gente que fica passando trote na polícia? Mas o que eles fizeram é basicamente um trote, mano. Eles reportaram... Isso que eu ia falar, é foda que assim, se os caras não fazem nada, eu falo, porra, tá vendo? Polícia brasileira não serve pra nada. O americano vem aí, zoa e vai embora. Se os caras prendem e estão tentando fazer a justiça... Como que vão deixar barato, mano? O cara vem de outro país pra zoar nós e vai ficar por isso mesmo, porra? Não, cadeira elétrica. Francisco Júnior, caras mentirosos, sem vergonhas, querem manchar a imagem do nosso povo. Fora pilantras americanos. Fora aí, pilantras. Outro comenta aqui, ó. Imagem que já está manchada há muito tempo. Quero ver aqui a zoeira. Tá vendo o vídeo aí, ó? Lá pros. Começa a mostrar nos 5 minutos. O cara tá saindo do banheiro, né? Meio aparentemente bêbado. Acho que é o banheiro, isso aí, não sei. E aí vai os atendentes do posto vão dar uma olhada, né? Você vê que os caras estão chegando pra investigar o que parece. De repente os caras estão fazendo muito barulho, saca? Você vê pela postura do cara que os caras chamaram atenção por algum motivo. Cara, tão louco, Aí os atendentes vão lá e começam a chegar. Parece que eles foram expulsos de lá pra um outro cara. E os caras ficam assim, em dúvida, sem saber o que fazer. Ou seja, aí começam a reagir como quem diz assim: não, peraí, calma aí. Os caras vêm correndo de volta pro carro e tal. E os frentistas tudo ressabiados, saca? Alguma merda. Olha, você vê pela linguagem corporal dos caras que estavam ali, que alguma merda os caras fizeram. Cadê? Eles entrando no táxi, porra, se fuderam, né, mano, agora. No táxi, fecha a porta. Os frentistas ali observando, sinalizando. Foi assaltado pelo taxista, tá certo. Só se o taxista cobrou caro pra caralho deles. Que já é normal pra nós. Olha lá, o taxista entra no carro. Cadê? Eles impediram o cara. Os caras saem. Chegou o cara lá do posto, aparentemente. Falando com o taxista. Bate lá uma ideia. Fica dois frentistas ali meio que servindo como pra dar o reforço, saca? Ali de olho na região. Em resumo, olha lá, os caras estão. Tentaram malandrizar. Aí eles ficam sentados, você viu? Os caras fazem eles esperar lá sentado, mano. Caralho, tem um cara aqui, mano. Eita, esse manja. Ele coloca o nick de pensativo nos comentários. Aí ele coloca assim: se estavam comprando ou consumindo drogas, aí o erro é nosso. Porque não era pra existir vendas de droga no Brasil. Meu Deus, mas que Foi isso. Retardado. Acaba o podcast, mano, pelo amor de Deus. Deixa essa porra toda aqui. O cara. Mano, calma aí. O maluco tá comprando droga e a culpa é nossa, do brasileiro. Cara, o cara vem lá da puta que o pariu pra dar dinheiro pros narcotraficantes e a culpa é nossa. É, a culpa é nossa. Ah, caralho. Tá aprendendo. Evandro, onde é que as pessoas podem nos achar-nos? Pode baixar todo domingo, teoricamente. Teoricamente. Glorioso blog hbd.com.br. E também no Twitter, @EasyNobre e @EvandroF. Porém, por que eu falei teoricamente isso todo domingo? Por quê? Tem um site chamado padrim.com.br/ o Homecast do Brasil, no qual as pessoas podem chegar lá, diferente dos americanos, e pagar o que devem. E pagar. Não, nem o que deve, o que acha que vale, tá ligado? Uhum. Porque os americanos ainda consumiram a parada e queriam dar um chapéu. Aqui o cara pode consumir de grátis, porém, se ele chegar com realzinho 2, ajuda nós. Ajuda pra caralho, mas tem que pagar o boleto, hein, galera? Porque nos meses anteriores é foda, porque o pessoal vai lá e ajuda e tá empolgado, mas aí quando chega a hora de pagar o boleto, tem um nível... quando a gente fala que se todo mundo desse um real e tal, a gente quer dizer que se todo mundo desse e pagasse esse um real, porque se só... não adianta gerar o boleto e não pagar. Pois é, pô. Não adianta muita coisa. Fica o cara na cabeça dele, ele ajudou, tá ligado? Ele gerou um boleto. Mas é isso aí, gente. Se você gosta desse programa, se quer vê-lo continuando todo domingo, pontualmente ali no hbdia.com, considere se tornar um dos nossos repórteres do MPB. Então vai lá no padrim.com.br/ o melhor podcast do Brasil e ajuda nós. Ajuda, me ajuda a te ajudar. E esse foi o nosso podcast especial de Olimpíadas. Provavelmente não faremos especiais tão cedo, né? Já teve o especial Pokémon Go, agora o especial Olimpíadas. Qual seria o próximo? Qual a próxima? Não especial sei. Festa de final de ano, em dezembro. Ah, Natal e Ano Novo. Boa. Ah, e é isso aí, gente. Até a próxima. Se quiser, eu sou a mulher coitada. Faço tudo que ele quer. culacho, mas dou pro Zé de cabeça pra baixo. Eu sou a mulher coité, dou pro Zé do picolé. Acredite se quiser, acredite se quiser. Eu sou a mulher coité. Eu sou a mulher coité. Eu sou a mulher coité. Seja bem-vindo a mais edição do... Caralho. Seja bem-vindo a mais edição do... Caralho. Seja bem-vindo. Tô morrendo. Uma medalha automaticamente, caralho. Se eu me mutar aqui rapidão o Telegram, senão vai capturar tudo que essa buceta. Peraí. Fecha a aba, cara. É, eu fecho a aba aqui. Fecha, que eu não sei como é mudar muito essa porra, não. Fechar aqui, fechei.